5626, bom dia, passando Estelo, Machado Travado. Bom dia, 5626, vento no 70 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5, guarde pista livre. 5626, sim. Se encontra. Aqui 5. Decolam no 7 ou no 0? No 7. É qual falso autorizado BH nível 280, decola pistão no 7, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle opera em 120, decimal 8, aciona 5572, cotejo. Arrumei o Ecofosca aprovado para Belo Horizonte, nível 280, decola da 17, curva direita após subida da Euleda Bridge. 128.0 é o controle. Transponder 5578. 5572, o transponder. E a frequência do controle é 128.120, decimal 8. Confirmando, 1208. Frequência 208, transponder 5572. É a composta. Correto cotejamento, é com falso. Informe o POB autonomia alternativa. POB 01, autonomia 6 horas e 30, alternativa com fins. Copiado. Acionamento e saque de decolagem no pátio 5, chame a torre em 1186, ajuste no 0 no 5. Acionamento torre, táxi de decolagem, torre 186, acionamento agora. Decolagem, bom dia, Papa Romeu, Eco, Alfa Oscar. Alfa Oscar, prossiga. Alfa Oscar, para acionamento do pátio 5. Livre acionamento, chama para o táxi. Ali para o táxi, por favor. Área remota 1-3. Juliette remota 13-6210. Então 3190, Galeão 380, copia? Afirma, para 3193. Autorizado, Galeão, nível 380, via Opezulu no 0, após rota do plano de voo. Decola pistão no 0, a curva é à direita, saída da Euleda Bridge, controle opera 120, decimal 8, aciona 5004, cotejo. Autorizado, Galeão, nível 380, via Opezulu no 0, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge. 208 é o controle, transponder 5004 para 3193, portão 8. Correto, quando pronto, em posicionamento no 08. Chamaria, obrigado, para 3193. Mike, Eco Delta, Manassi, 1000 pés, copia. Autorizado, Manassi, 1000 pés, decola 17, curva direita, corredor axé. Controle Salvador, opera 1208, aciona 0125, cotejo. Ah, zero para Oscar. Gente, reporte nacional. Reporte para nacional, 97-9. Informe o PLB. 02. Acionamento táxi da Falagem no pátio 4, chama a torre 186. 5626 da Trip, Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, 5626, grato. Decolado aos 1-0, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até daqui a pouco, 2262. Controle Salvador, boa tarde, eu passarei do 2262. Passarei do 2262, este é o controle Salvador, é o cordial, contato radar. Gente, 2262. Vou ordenar com a novamente. Obrigado. Índio Novo Alfa, direto para a rotatória. Direto para a rotatória, Índio Novo Alfa. avistado, livre pouso na 1-7, vento 1, 90 graus, cono 09, altímetro no 0-5. Livre pouso na 7, Oscar. Para o táxi, gol 1-3-3-3, tá com 1-9-0 a bordo, 4-20, opera Galeão. Segue via Índia Alfa até o ponto, espera quando então chama a torre na frequência 186, ajuste 1-0-1-5, bom voo. Tanque Alfa, ponte espera 186, comei 15, gol 1-3-3-3. Obrigado, boa tarde. Azul 4-1 no meio, Duna, intercepta o localizador e aproximação para pouso. Vou checar o trem e chamar a torre. 1-1-8-6, Azul. Muito obrigado, até amanhã. Até. Boa tarde para Brasília, 340 está autorizado via Pazulu 17, decola 10, a curva é à direita, saída Arbor Elefa. Controle Salvador, opera 1208, aciona 50 no 4, coteje. Brasília, 340, da 10, primeira curva à direita na Arbor Elefa, Pazulu 17, 1208, 50. 1-4, posição 1, outra 35 na chamada pronta. Aguardo. 5. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4-1, 1-6, passo externo com o trem baixo e travado. Boa tarde, Azul 4-1, 1-6, vento 1-9-0 graus com 8-9, altímetro 1-0-5, aguarde pista livre. Prosseguindo na aproximação. É com a máscara, observe a aeronave ingressando no pátio. Após a mesa, está livre o táxi, chama para ingresso na 1-7. Após o... a aeronave ingressando aí, pátio, só o táxi está ali para ingresso na pista, né, com a máscara. O 394, chame Recife 125. Decola. Vento 180 graus com 7 nós, livre pouso 9-0. Livre pouso, Azul 4-1, 1-6, obrigado. Cono 333, decolado 1-5, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Controle, boa tarde, bom, 333. Cono 333, deixa o controle, contato radar. Cruza a linha do litoral, oi Duna. Duna, está presente 3154-62 para o pé. Controle, o Nino Vigarão está visual com o campo na sua da rotatória. Fiat, chame a torre, 1186. Torre 1186, grato Nino Vigarão. Quando eu for sair, 1398. Então, muito boa tarde, é o Papa Romero 90 Alfa, está na rua da rotatória, visão com o campo. Boa Boa tarde, Índia November Alpha, da presente ingresso na sinal 17, a parte final de 2 milhas. Contará a sinal de 2 milhas da 17, Índia November Alpha. 77, Ilhéus, após rota do plano. Controle de Salvador, opera 1208. Decola da 1-0 com curva direita, saída é a da Euleda Ilhéus. Aciona 5571 no transponder cotejo. Saída da Euleda Ilhéus. Correto, Força Aérea 398, Pátio Militar, livre acionamento do Samitax. Solo 41, o número do. 416 na Alfa, prossegue Alfa e reporta da Juliette. Afirmativa, manda Juliette reportar a 416. Oscar, livre decolar da 17, vento 160 graus com 9 nós. Desacionamento do Chapéu, Porto Alegre. 0830, Samitax. Falei, Tati, tá 31, mando 3. O Mike Eco Delta, linha e mantenho no 7. Eco Alfa Oscar, decolado 219, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, Bolívar. Delta visual para a nave decolada à frente. Mike, Eco Delta, linha decolada 17, vento 170 graus, com 2 nós. Mike, Eco Juliette, Brasília, está autorizado nível 100, conforme a rota do plano. Decola pista 17 com curva à direita, saída é Arbor Elefa, após direto. Controle, opera na frequência 120, decimal 8, aciona 5005, cotejo. Está 3 milhas na final do 17. Recente, vento 170 graus, como 2 nós, altímetro 10 no 5, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, vira no geral. 5 horas, acionamento, táxi, decolagem da Bata, Samia Torre, 186, voz do sino 0 no 5, bom voo. Azul 416, Juliette para o 03. 03. Autorizado chamar o táxi, mas quer com Juliette. Do November Alpha, livre pouso na 17, vento 170 graus com 119, altímetro no 0 no 5. Livre pouso para o November Alpha. Mike Eco Delta decolado 220, controle 120, decimal 8, bom voo. 20, é decolado. 360. Gente da Oscar. Sim. Autorizado, Guarulhos 360, via Upper Zulu 10, bid Upper Zulu 16 após rota do plano. Decola 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle, opera 208, aciona 5012, cotejo. Guarulhos 360, Upper Zulu 10, bid Upper Zulu 16 conforme. decolada 10, direita da Euler da Bridge, 208 ao controle, 50 no berço transponder, chamei 63, ano 5. Correto, conexão, chame posicionamento, confirmando a posição. Estamos no 06. Copiado. Para o táxi, para 3193, com 185, 4 horas, Guarulhos. Via Pátio Índia, Alfa Del Ponto Espera, quando então chama a torre na frequência 1186, estado 10015, bom voo. Via Pátio Índia, Alfa 186, Ponto Espera, com 10015, boa, tá, 3193. 5-1, boa. Boa. Uma paz DCT. Gente, vamos coordenar com o controle, aguarde. Alfa, solo aos 2-2, livre táxi, parte 5. Livre táxi, parte 4, o meu liberal. Correto, parte 4. Eco Juliette, autorizado então, decolar da 3-5, saída Momo, após DCT, curva esquerda. Confirmando no 398, pronto para o táxi. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da hotel, quando então chama a torre para o cruzamento da 1028 em 1986, o Força Aérea no 398. Confirme o POB. Copiar. Falou, Salvador, eu tenho 3561 na posição 01, puxa bem funcionamento. 61 na guarda no 01, nós temos a aeronave da companhia que irá passar sua retaguarda dentro de instantes, seremos autorizados. Não se escuta para o oficial, está 3561. Dona localizador em aproximação para pouso, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. 186, boa. Boa. Olá, tudo 33. 3193, ponte espera, dona 0, pronto. Boa tarde, 3193, a linha decola dona 0, vento 180 graus, com 1 no nosso. A linha decola dona 0, tá, 3193. Torre de Salvador, tá, 3154, estabilizada agora, na sua escuta. 3154, vento 180 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde a pista livre. Aguardando pista livre, 3154. A gente mantém a posição. Mantém a posição. Eu no 2, Recife 350, autorizado via Peruísque 58, decola 10 curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle Salvador, opera em 1208, aciona 5035, Coteja. Chama para ingresso. Curva Caju, 208, cigarro aí. 5035. Então aqui, senhorita, 5035. Correto, quando pronto, chama em posicionamento, confirma o gate. É o gate número 4. Eu aguardo. Falou 3561 no tonal, se botar pra puxar aí o tonal. Livre, chame táxi. Chama táxi 3561. Quatro, livre pouso na 10, vento no 90 graus, cono 0 na asa, altímetro no 0, no 5. E o pouso cabeceira no 0, tan 3154. Tan 3193, decolado 1027, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. Sequência 251, é compacto. Boa tarde, então 3193. 3193, controle, meu cordial, contato com a Roberta. Sobe ao 340 do Dayão. Solo 28, livre à direita, solo 21, decimal 9. 219, 31. 398, ali, mantém a partir da intersecção. 398, aliado, 910, a partir da intersecção. Juliette Sierra, Zulu Juliette Sierra. Salvador, boa tarde, Santos 31. 4 livros agora, vai ingressar na Alfa Francisco. 3154, ingresse Alfa, reporta onde seu Juliette. Alfa, onde seu Juliette vai reportar 3154. Zulu Juliette Serra, no pátio 5, 4 no PLB, terceira de Freitas, informe radial ideal. Celebra. Utilizado terceira de Freitas, 085, decola no 7, curva direita, corredor A7. O controle Salvador opera em 120 decimal 8, aciona 5573 no transponder cotejo. Zulu Juliette Serra, informamos que estamos recebendo uns bips durante a sua transmissão. Checa o equipamento por gentileza. Cotejamento está correto, no pátio 5, acionamento está com sem decolagem com a torre, 1 no 8, 6, ajustado no 0 no 5, bom voo. Confirmando a matrícula da aeronave que chamou o solo. Cuidado, chama para o táxi. 59, no 359, no passe militar BH-160, aguarde cópia. Cópia. 398, decolado 230, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, grato. Yeah. Cópia. 76, controle, acione identificação. Ajuste 1095 e voe direto Duna, 4000 pro ILS. Salvador, 4, monta logo no Alonso, 1015, identificou. Ajustado no 095, bom voo. No 095, Índia Alfa 286 lá no ponto 0, obrigado, bom trabalho. Então 3154, Juliette para o 09. Juliette 93154. Vega 26, no pátio militar está autorizado, Belo Horizonte 1960, copia? Zulu, Kilo Zulu, prossiga para o solo. Whisky Kilo Zulu, aguarde copa, ainda não temos a notificação, confirme o horário da mesma. Aguarde para a cópia. Vega 26 no pátio militar, copia? Juliette Serra, mantém o ponto de espera. Sou 3193. 3193, prossiga. Eu vou lhe passar a informação que eu acabei de receber do centro de controle de área. Prossiga. 3193, subrestrito ao nível 340, voe na proa 180 até a distância de 60 milhas de Salvador e após bridge. Esta foi a instrução do centro de controle. Ciente, faremos agora. Nível 340 restrito, proa 180 por 60 milhas de Salvador após bridge. Positivo. Azul 4076, desça para 2000 sem restrições. Patrulha Fechara 398, perfil de saída da Elco 00, 3000 pés. 398 é o controle, contato radar. Kilo Zulu ao solo. Direto de primeiro. 1251. Obrigado, bom trabalho. Boa. Juliette? 200 com 9. É, obrigado. 3561 na linha decola da 10, após decolagem mantém proa até 3000 pés, vento 200 graus com 9 knots. A linha decola 3000 pés, o TAN 3561. Como pode, segue a rota do plano. Decola 10, com curva à direita, a saída é... Dael, Leda, Ilhéus. Controle Salvador, opera em 120, décima 8, aciona 5030, coteje. Voe direto para Ilhéus. Está presente Ilhéus, Fechara 398. Sua Juliette Serra está livre em ingresso, é patinado e pronto no 7. Copiado, sobe para o táxi. Já no táxi até o ponto de espera da hotel. Quando lá, chama a torre 198 decimal 6 para o cruzamento Vega 26, o ajuste no 015. Adiaco Juliette. Papa Romeu, Mike Eco Juliette, controle. Decolada 35 na proa de Momo, na sua escuta. Acione o transponder. Tem um minuto só para verificarmos então no sistema o Whisky Kilo Zulu. Aqui é com Juliette, contato radar no acionamento do corpo. Solicitaram 398. Prossiga. Solicito nível 140. Aqui, modifica para o nível 740, 398. 740, grátis. Salvador, boa tarde, Altena 3561, 2 mil pés. Na próxima, até.